Yeah, bem guerreiros, Maico 4.0. Mano B na produção. Oh baby, vem pra mim. O teu abraço quero sentir. Quero estar junto com você. Te dar carinho, não me deixe sozinho. Oh baby, vem pra mim. Sozinho. Tudo que eu sonhava era uma mina sincera que me fizesse feliz por várias primaveras. Jeito meio delicado, sedutor e atraente. Soubesse me entender, que fosse paciente pra conquistar você. Faço o que for preciso, você é minha tara. É meu mundo, é meu vício. Pra mim tu é a luz do sol que irradia o dia. A perfeição do seu semblante é o que me contagia. Lembranças lindas não saem da mente. As carícias, o perfume do seu corpo ardente. Às vezes paro e penso, será que estou sonhando? Pra mim não importa, só sei que estou te amando. Oh baby, vem pra mim. O teu abraço quero sentir. Quero estar junto com você. Te dar carinho, não me deixe sozinho. Sozinho. O teu nome tatuei por fora da aliança. Entre amor, carinhos e brigas, eu sei. Há mudanças, a gente briga, se estranha, mas se resolve na cama. Logo depois, tu me acaricia na manhã. Tudo volta ao normal, carinhos e desejos. Te dou um abraço e na sequência, te dou um beijo. Tu sabe, tu és tudo pra mim nessa vida. Além de minha mina, também é minha amiga. O teu olhar tão lindo me faz voar no tempo. O teu sorriso meio virar momentos, amor. Momentos que jamais vou esquecer. Eu e você, a brisa da noite e o prazer. A lua descansa sobre as ondas do mar. Enquanto isso falo bem baixinho, só quero te amar. Quero te amar, sempre te abraçar. Oh baby, vem pra mim. O teu abraço quero sentir. Quero estar junto com você. Te dar carinho, não me deixe sozinho.